Bem, muito bem, correu sim, temos enfermeira especialista, médico, correu tudo muito bem. Já agora, e como dizia a doutora Tatiana, esta é a prova da importância deste centro de saúde, bem reforçar a importância do centro de saúde. Sim, eu acho que sim, porque os utentes continuam a vir para aqui com os problemas de forro de emergência. Os utentes continuam a vir para aqui a acreditar nos profissionais que aqui estão, portanto, temos crédito junto da população, por isso eles recorrem aqui, em vez de irem para a maternidade diretamente, vêm aqui como este caso que aconteceu. Portanto, a senhora sentiu que também estaria na iminência e veio junto de vocês. Claro, claro. Procurar. É confiança. É confiança. E as pessoas sentem essa confiança connosco. É possível partilhar o nome da senhora? Ou... Isso não convém. Já me disse o primeiro nome do menino, Leonardo. Pronto. Peso e assim não.